Salve, salve, coelhada! Meu nome é Lucas Deleucas. Vamos para mais um Decadrops de notícias para a gente repercutir aí essa semana, né? O que aconteceu de mais importante na semana do coelho, né? Bom, acho que o principal acontecido aí foi a nossa vitória sobre o Nova Iguaçu no, na partida de ida da Copa do Brasil. A gente jogou nessa quarta-feira, no dia 12, um jogo quarta-feira à tarde, né? Muito esquisito. O horário, né, para um dia de semana. No, o jogo nem foi em Nova Iguaçu, foi em Volta Redonda, enfim. América ganhou de 2-1 com um gol chorado no fim. Um gol que eu até achei que tinha sido do Elton Paulista, mas no fim das contas foi um gol contra. Mas que nos ajudou, né? A gente conseguiu sair com uma vantagem que poderia ter sido melhor. Para ser honesto, o América não fez uma boa partida. O América fez uma partida que poderia ter sido bem mais fácil. Nova Iguaçu está longe de ser uma equipe que deveria conseguir competir tecnicamente com a América, mas acabou que a gente fez um primeiro tempo bem abaixo, o segundo tempo a gente começou bem, começou fazendo 1-0, depois a gente deixou o Nova Iguaçu gostar da partida, eles empataram, estavam conseguindo levar o empate, né, fazendo muita cera ali, a gente inclusive Danilo Avelar perdeu a cabeça ali, acabou sendo expulso. E no fim a gente acabou com mais uma cobrança de falta ali, bem próximo da área, né? Aquela cobrança de quarta que pausa aqui, ou a bola vai entrar direto, ou vai bater em alguém. A gente acabou conseguindo fazer com um gol contra do Fernandinho, né? A gente abriu o placar com o Adson, Nova Iguaçu empatou com o Andrei, e no fim a gente fez um gol que foi um gol contra do Fernandinho do Nova Iguaçu. A América que foi a campo com Matheus Cavicchioli, Arthur, Danilo Avelar, Éder e Marlon, Lucas Cal, Alê, que saiu para a entrada do Nino Paraíba aos 30 do segundo tempo, Juninho, que estava mal, inclusive perdeu um gol na cara, né? Um gol que não se pode perder, independente da posição do jogador. Tipo, podia ser um zagueiro ali que deveria ter feito o gol dado no passe. Que saiu para a entrada do Martínez aos 35 do segundo tempo. Mateuzinho, que saiu, que estava mal também, saiu para a entrada do Watson, que entrou bem, inclusive fez um gol logo aos 2 minutos. Com até um passe, vamos dar o braço a torcer também, né? O Juninho não fez uma boa partida, mas deu assistência para o Watson, uma bela assistência de calcanhar para o Watson fazer o primeiro gol. Everaldo, que saiu para a entrada do Dadá Belmonte, mal também, esse aí não se justificou ainda com a camisa do América esse ano. E o Mastriani, que saiu para a entrada do Elton Paulista. Mastriani não fez uma partidaça, mas também a bola chegou pouco nele. E o Elton Paulista, que entrou melhor, né? Entrou fazendo aquela função do camisa 9, mas que belisca ali a zaga adversária, incomoda mais, inclusive o gol contra, o cara estava marcando ele, né? A partida, os 2-1 foi na partida de ida, e a partida de volta vai ser no dia 26, então sem ser semana que vem, na outra, na quarta-feira, às 19 horas, no Independência. Sobre o América não ter feito uma boa partida, Mancini falou sobre isso depois do jogo, então vou ler o que ele falou depois, fazer um comentário, né? Ele falou que o América não fez um bom jogo, mas a gente sabia que seria um jogo difícil. A gente vem de uma derrota no fim de semana que emocionalmente nos deixou um pouco longe do que era o dia para entrar em campo. Sabíamos que seria difícil jogo após a final do campeonato. Muito estranho ele falar sobre que o América que não fez um bom jogo por conta da até desculpa a leitura aqui, mas é porque o texto ficou meio esquisito no site, né? Li, peguei o que estava no site. Mas estranho ele falar que foi emocionalmente. Estamos mal por causa da derrota no final de semana, pois entramos mal emocionalmente, né? Porque perdemos a final e tudo. Porque não parecia que o elenco estava tão doído assim. Durante o jogo, não parecia que eles estavam jogando a final e não parecia que eles ficaram tão doídos assim com a derrota, não. Né? Deveriam ter essa gana de ganhar no jogo de domingo e não depois ficar sentido por ter feito um jogo ok contra o Atlético e tomado de 2-0 lá, né? Mas enfim, ele atribuiu parte do mau desempenho a estarmos emocionalmente abalados com a derrota contra o Atlético. Que sucesso então, acabou, já perdeu. Agora vai começar o brasileiro nesse final de semana e no América não tem muito tempo para ficar se mordendo por conta dessa final, não. Deveria ter preocupado isso no dia do jogo, que eu acho que eles não se preocuparam tanto assim. E o Adson, no final da partida, Talvez tenha sido melhor do América em campo, vai lá. Se não for, tá ali no entre os três, pelo menos, né? Porque fez um gol e foi entrevistado e foi o primeiro gol dele como profissional, né? Com a camisa do América. Ele falou sobre isso, né? Agradeço muito a Deus pelo meu primeiro gol como profissional. Sempre foi um sonho meu. Desde criança venho lutando. E ele dedicou ao avô dele, né? Falou que o gol avô dele, que falou que é uma pessoa que sempre levava ele para treinar na escolinha, né? Que ele mora no Maranhão. Então, com certeza, o avô dele deve estar bem feliz aí com a atuação do netinho, que fez o primeiro gol profissional. E está se mostrando um jogador, na minha opinião, até mais promissor do que o Mateuzinho, né? Pelo menos ele tem sido mais decisivo. Mostra que tecnicamente ele tem evoluído ainda, mas já marcou o primeiro gol. Está começando bem, menino Watson, que tem uma boa, uma longa trajetória como profissional e que nos dê muitas alegrias, né, com a camisa do América. Bom, além disso, durante a semana a gente regularizou a contratação polêmica do lateral direito Marcinho. Inclusive, ele já estava regularizado, poderia jogar contra o Nova Iguaçu, acabou não indo. O América deve estar com outros planos para ele, mas já está regularizado, já temos mais esse nome aí para lateral direita. E também a gente, para esse final de semana, né, a gente volta a campo nesse sábado contra o Fluminense no Independência. A gente já vai poder contar com o Meia Benítez que fez muita falta tanto contra o Atlético quanto no jogo contra o Nova Iguaçu. Eu acho que ele dá uma. A gente ter o Benítez, Alê e Juninho, por mais que eu não sou o maior fã do Alê como primeiro volante ali, acho que ele deveria ser mais pegador por ser um volante, né? Acho que a gente tem uma qualidade na saída de bola, qualidade na articulação com os atacantes muito maior do que com Juninho e Alê para marcar a jogada e o Cal, né, como volante. E até eu vou dar meu braço a torcer, que eu não acho que o Cal fez uma má partida. Eu sou uma pessoa, normalmente sou bem crítico ao Lucas Cal, mas eu não acho que nossos problemas passaram por ele, não. Eu não acho que ele fez uma partida ruim, assim, de todo ruim, não. Foi abaixo, como todo time, mas ele acabou não sendo ele que comprometeu. O Alê e o Juninho, que não ajudaram muito pouco na articulação de jogadas ofensivas ali, como a gente precisa, né? E por fim, a véia da placa, que tinha entrado na justiça, fez um pedido de urgência lá, enfim, e o pedido foi indeferido. E além disso, é já a primeira vitória do América na justiça, e além disso, reclamou de uma placa, ganhou mais duas. Então, além de não ter mais só uma placa na frente da dona Mirza, agora tem três placas para ela se deliciar e ficar vendo o fundo das placas durante as partidas. Então, quem não viu as fotos, está bem legal. Tem dona Mirza, fique com suas plaquinhas e para de reclamar. E se reclamar, a gente põe mais uma, tá? Que fique assim então, mas só para comentar que o América teve essa primeira decisão favorável na justiça em relação às polêmicas placas no Independência. Beleza? Bom, então é isso. Segunda-feira que vem tem mais, para, se tudo der certo, a gente falar da vitória contra o Fluminense nesse final de semana. Muito importante a gente estrear bem no Brasileiro. Beleza? Vai ser uma partida duríssima. Fluminense que vem de vitórias, inclusive conquistou o título carioca por 4-0 em cima do Flamengo, 4-1, aliás, né, na segunda partida. Então não vai ser um jogo fácil. Que o time entre bem concentrado para a gente buscar esses três pontinhos aí para estrear bem. Valeu, pessoal. Se acha que compensa, que vale a pena, compartilhe com outros amigos americanos, que o Decadentes é isso, de americano para americano, e quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, melhor. Um abraço e até a próxima.